noite escura, a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Vou acender uma vela pra aquele meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Reze por nós aí de cima, olhe pra favela. Até parece que foi ontem a sua partida. Até parece que sua mãe perdeu o interesse da vida. Não tem a mesma alegria como antigamente. Um filho morre e se destrói, um pedaço da gente. Palavras ditas por ela, me lembro bem do dia. Nessas horas vale muito o apoio da família. Correr atrás, fazer vingança, não é comigo. O Senhor sabe o que faz, vale mais seu castigo. Cadê aquele mano bom, moleque sonhador? O destino não deu chance, a morte o levou. Ainda sonho com você, ainda está presente. Os seus irmãos mandam salve, está difícil pra gente conviver com a sua ausência todos esses anos. O que consola é saber que você está descansando, longe da crueldade que consome o país. Aquela mesma rotina, pessoas infelizes. Os bons se vão e justamente olha o motivo, irmão. Um pisante, uma boina, corpo agoniza no chão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Se eu pudesse mudar o destino, eu mudaria. Mas eu não sou Deus, apenas um ser humano que está sofrendo com a perda de um amigo, de um mano que foi embora sem se despedir, sem dizer adeus. Está difícil aceitar que você morreu. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. É dia de finados, acendo duas velas. Uma pra você, outra pra favela. O seu sobrinho nasceu, é a sua cara. Muita saúde tem um moleque, que coisa rara. O mesmo nome foi dado em sua homenagem. Você não morreu, só fez uma viagem. Um dia a gente se encontra por aí, quem sabe. Trocar umas ideias, falar da vida. Muitas pessoas se foram depois da sua partida. Aqui embaixo não tá bom, continua a mesma história. Os caras se matando, jogando a vida fora. Na justiça o seu nome é apenas papel. Amutuado no meu device como se fosse um troféu. Não se cumpriu a lei como deveria. Põe na mão de Deus, ele é o guia. Ele é o guia. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Aquele dia feriado, a galera reunida, curtindo aquele som de bem com a vida. Ninguém prever o futuro, o destino é trágico, penoso, meio cabuloso. Hoje você está aqui, amanhã ninguém sabe. Um destino covarde pode dar a sua espera no dia seguinte. Só foi preciso uma bala pra destruir o sonho. Viver em paz, véi, é o que espero. Descanse em paz, irmão, ao lado de Jesus. Aqui embaixo, Senhor, precisamos de luz. Dê força pra aquelas mães que perderam seus filhos na vida louca do crime, na vida louca das drogas. A dor de uma perda, eu sei que é foda, ao saber que nunca mais vai ver aquela pessoa. Pelo menos pra mim, era gente boa. Trocava ideia, me dizia: eu quero ter uma família, uma casa pra morar, minha mulher, minha filha. Dá tudo que não tive durante a minha infância. Não jogue fora seus sonhos, quem tem fé sempre alcança. Começou a trabalhar, a mãe tá orgulhosa, ajuda no que pode, nunca usou drogas. Gostava de curtir de boa no fim de semana, beber aquela serva, rever a sua dona, com quem um dia dia, quem sabe pensava em se casar, montar a sua família, construir o seu lar, na fé de Deus viver em paz, sem dever pra ninguém. O destino desejado como sempre não vem, o dinheiro não é nada, mano me diga, o maior ouro do mundo com certeza é a vida. Aquele cara pensava em ser feliz um dia, mas o destino não deu chances, não deu estia. Não deu estia. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera. Vou acender uma vela pro meu mano, que numa noite escura a morte acabou levando. Descanse em paz aí no céu, longe da guerra. Sua mãe no portão ainda te espera.